diz que vai embora, que ama outra pessoa. Faço de conta que estou sofrendo e começo a chorar. Então eu desabafo. Eu tenho outro também, alguém que escuta e me entende, sabe bem o que é amar. As tuas malas já estão aqui, já não precisa fingir. Eu também te traí, eu também te enganei. O sabor do pecado eu também já provei. Fui pior que você, porque eu soube esconder. Então já não se culpe, meu bem, eu sou culpada também. Essa cara, você fez a mesma coisa. Te digo da minha parte, eu não estou arrependida. Não, não, os homens não são os únicos com amores escondidos. As mulheres disfarçam bem melhor o proibido. As minhas malas já estão aqui e alguém espera por mim. Eu também te traí, eu também te enganei. O sabor do pecado eu também já provei. Eu sou culpada.